pessoa de papelão que lava a carinha com água e com sabão. Pimpão é um boneco feito de papelão que lava a carinha com água e com sabão. Penteia o cabelo com pente de marfim e se dá uns puxões, não chora assim, assim. Pois come com cuidado, que é feito com amor. Pimpão, toma sua sopa e não suja o babador. Pois come com cuidado, que é feito com amor. As estrelas começam a brilhar. Pimpão vai para a cama.